de mim, porque crente sou. Carrego a minha Bíblia e na igreja sempre vou. Por que que o crente é feliz? Alguém perguntou assim. Eu disse: Deus é um mistério inexplicável que habita em mim. Porque quando estou na igreja, sei que algo vou sentir. Eu não sinto os pés na terra e logo vejo o céu se abrir. A tristeza sai do peito e o cansaço logo se vai. E o meu coração se alegra na presença de Deus Pai. E eu canto glória, glória, glória, santo, santo, santo, santo. E levanta minha mão no seu altar. E a glória desce, desce, desce. Jesus toca, toca, toca. E a alma triste então começa a se alegrar. Zomba de mim, diz que fraco sou. Comentam que eu sou quadrado e a boa vida não sei viver. O que faz um crente cantar, mesmo tendo que sofrer? É que ele vê o céu por dentro e a vida eterna quando vencer. Porque quando estou na igreja, sei que algo vou sentir. Não sei se é o céu que desce ou se a minha alma quer subir. Então eu encontro forças pra levar a minha cruz. E me sinto carregado pelos braços de Jesus. E eu canto glória, glória, glória, santo, santo, santo, santo. E levanta minha mão no seu altar.